Rádio Lama 88.1 FM, por uma comunicação livre e popular. Eu tô aqui na Avenida Recife, já chegando na BR-101, com Davi, que é líder comunitário aqui na comunidade da Horta. Hoje de manhã, nessa segunda-feira, 26 de agosto, o pessoal fez um protesto, fechando aqui um pedaço da Avenida Recife. Eu vim aqui conversar com o Davi para saber o que é que tá acontecendo, qual foi a reivindicação do pessoal. Boa tarde, Davi. Boa tarde. E esse protesto hoje de manhã foi pelo quê, Davi? Esse protesto de manhã que a gente fizemos aqui foi reivindicando a drenagem da água fluviais, que já vai fazer uns 3 meses que a gente vem pedindo para o DENIT fazer essa drenagem, e ele vem assim querendo enganar a comunidade. Eles não estão cumprindo com a tarefa dela justamente durante esses processos todinho que a gente vem aqui reivindicando para que ele possa fazer. O projeto já se encontra pronto, quer dizer, o ofício já foi enviado para o DENIT e a gente só está esperando a ordem de serviço, que foi através dessa manifestação de hoje que a gente conseguimos avançar em algum ponto, que é que o pessoal já estão vindo, deram um prazo de estar hoje à tarde aqui para estar resolvendo assim a questão da drenagem da água para poder colocar o asfalto. É que eu tô vendo aqui, é um buraco do tamanho do mundo aqui, né? Que aí já tá 3 meses esse buraco todinho aqui. Já faz 3 meses que a gente estamos aí sofrendo junto com a comunidade, com essa água aqui empoçada, não é? Muitas doenças podem ser transmitidas, que é água fluviais misturado com água de esgoto, entendeu? Existem muitos recém-nascidos, crianças, pessoas idosas, cadeirantes, que estão impossibilitados de travegar na rua justamente por causa da água. Isso aqui é essa via aqui principal é a Avenida Recife ainda, né? É, Avenida Recife. Não é BR ainda não. E essa alça aqui, onde está o buraco que a gente está vendo, ele é o retorno de onde? É o retorno da BR-101, que ela liga a Avenida Recife. Sentido quem vai para o pessoal que vai para Caruaru, tudinho, já tem que vir na 101 fazer esse contorno para ir sentido Caruaru e outras localidades. Ah, então por isso passa muita carreta, muito caminhão aqui que eu tava vendo, né? É, carreta, caminhão, carros particular, muita. O fluxo aqui é grande de carro. E aqui é a comunidade da Horta, né? Faz quanto tempo que vocês estão aqui na comunidade? Os primeiros habitantes aqui da comunidade da Horta foi há cerca de uns 25 anos atrás que eles vinham habitando aqui e depois foi se expandindo, entendeu? E essa manifestação do DENIT para tirar o pessoal daqui foi de uns 5 anos para trás, depois que já estava bem consolidada aqui a comunidade. Ah, tá. Então quer dizer que o senhor acha que esse descaso de passar 3 meses com esse buraco do tamanho do mundo aqui tem a ver com esse processo de DENIT e de descaso com a comunidade? Justamente, né? O DENIT, ele vem dando essa amassada para querer consertar um erro com outro erro, que não é viável a gente entrar nessa discussão, mas que ele entre no bom senso e traga as devidas providências cabíveis a ele para estar tanto melhorando a via, né, como os moradores também da localidade que estão sendo prejudicados. Sei. Aí essa alça aqui, o senhor estava me dizendo que o DENIT está querendo 20 metros aqui nessa alça que faz o retorno, que implicaria na remoção de parte da comunidade, né? Certo. Isso daí está na Constituição, né? Tá na Constituição brasileira, de todas as BR, ela ter assim, uma margem de 20 metros da faixa de domínio para dentro. Para caso houver algum projeto de duplicar ou para duplicar, quantas vias que ele quisesse fazer mais, ele podia ter a possibilidade. Mas a gente vê o Recife todo, as BR, são tudo tomado pelos casas. Não é só aqui, você for outros três, vai ser o mesmo problema. Ele não vai poder assim, resolver um problema com outro problema. Estou entendendo. E justamente a gente sabe que está na Constituição aos 20 metros, mas também está na Constituição o direito à moradia, né? Que o governo garante. E aqui, se ele fizer 20 metros para cá, como é que ele vai garantir a moradia para esse pessoal todo que está aqui, né? Não tem condições disso. A comunidade da Horta é justamente o pessoal que faz o executivo da Horta aqui na Avenida Recife, na BR-101. Com certeza, são moradores que plantam, que colhem e que residem aqui também na comunidade. Não é? Nós estamos localizados aqui de frente ao Hospital das Mulheres, Entendeu? Estamos participando também com o governo, estamos tendo a conversa com ele, justamente para facilitar as negociações. E é sempre importante essa manifestação feita essa hoje de manhã para demonstrar força e o pessoal realmente se interessar pelo que está acontecendo, né? Com um buraco desse tamanho, 3 meses. Com certeza, porque o problema só sente quem realmente está vivendo o problema, né? Não é o objetivo da gente de estar atrapalhando a vida dos transeuntes. Mas também queremos assim manifestar através do protesto uma visão maior, não é, para a classe menos favorecida, que somos nós, que o governo ele só atende, infelizmente, ele só atende a comunidade, como é feito o manifesto, que isso não era para estar acontecendo, era para as autoridades competentes ter resolvido os problemas sem chegar nessa questão de protesto. A gente chega nisso aí. É isso aí, obrigado aí, você, Davi. Tá, a gente está aqui na Rádio Lama, fazendo uma comunicação livre, longe dos interesses da especulação imobiliária, que a gente sabe que está muito forte aqui em Recife, que está desalojando muitas comunidades e popular, tentando dar voz aí às comunidades. Obrigado aí, seu Davi. De nada, valeu. Obrigado.